Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Começou mais um Pauta que Pariu. E quando tem Pauta que Pariu, você pode ter certeza que a gente tá sem ideia para pauta decente, entendeu? Então vai essa merda mesmo. Fazer o quê? Merda, Master. Cadê o link foi do aprovada, YouTube? Né? Está no grupo da equipe, meu amor. Não está, mas não está. É o que acabei de mandar, amor. Discou aqui no Telegram. Tá. Então, beleza. Como eu faço sempre, Pauta que Pariu é foda-se, né? Não tem pauta, né? Por isso que é Pauta que Pariu, né? Obrigado, Capitão Óbvio. Então, vamos começar falando do quê? Tá, cara, eu vou botar logo o elefante branco na sala. A gente tá gravando esta porra... Mas eu tô aqui no meu quarto. Tá, cala a boca. A gente tá gravando aqui essa porra no dia 29... de outubro de 2022. Sim, ouvinte, na véspera da eleição de segundo turno para presidente, em que Lulinha Paz e Amor está concorrendo com o Inominável. Né? Então a gente não sabe como é que se sucedeu esta merda, quem ganhou, quem deixou que ganhar. Eu quero aproveitar e já botar, com perdão do trocadilho, pau na mesa, né? Sim. Vou fazer um exercício de futurologia. Sim. Eu, inclusive, o ouvinte que quiser ver a conversa que foi gravada no YouTube, vão ver que eu estou usando um nick muito bom chamado Nerd Master Pessimista. É para tu ver como é que tá a minha índole. Né? É, meu estado de espírito, exato. Né? Aí... vamos supor os dois cenários, tá? Cenário número um, desastre completo. Venceu o filho da puta. Venceu o Inominável. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos 4 anos? Ana, primeiro. Caos e destruição completa? Oh, boa definição. Pensito. Aceita o pensador aí. Aceita o pensador. Caiu da cadeira de novo. Ah, ele caiu? Ah, volta. Então volta, bebê. Pronto. Oi. Oi. Olá. Você chegou a ouvir a pergunta que eu fiz, não? Ouvi, mas vou te pedir para repetir porque eu tenho memória de Dory. Primeira situação. Caos completo. Pior cenário possível. Venceu o Inominável. O que, é que você acha que vai acontecer nos próximos 4 anos? Cara, Mad Max nas ruas com Mel Gibson mais imbecil e... perto da morte, vai ser, cara, um diabo e o pior, na estrada, cara. Cara, e o pior é que eu não duvido desse cenário que o pensador botou. Por quê? A gente já vive numa distopia, né? Não sei se vossas excelências viram isso, mas imagino que sim, porque deve ter virado notícia pro Brasil inteiro, que a porra louca da Carla Zambelli me inventou de puxar uma arma no meio da rua e perseguir um cara que, segundo ela, a agrediu. O vídeo pensa, não deixa isso claro, não. Na verdade, ela saiu correndo atrás e apontando a arma para um cidadão desarmado que sequer encostou, não é nem nela, no ar, que resvalava meio metro dela. Tá, mas, pensador, doida, segundo consta nas notícias, de última hora, inclusive, foram tiradas fotos do agressor. Você poderia descrever essas fotos? Sim, um cidadão negro. Não, sem... o meio fio. Ah, do agressor. O meio fio. O agressor de Carla Zambelli, o meio fio que ela tropeçou. O agressor tinha sido as tamancas dela, onde ela tropeçou antes. Esse foi o cúmplice. Não, esse foi o cúmplice. Qual o agressor foi o meio fio. O agressor foi o meio fio, exato, cara. Então foi um crime com concurso de agentes. É, por aí. É bom quando a gente fala com a pessoa que tem na área jurídica que ela sabe do que tá falando, né? Eu não entendi porra nenhuma que ela falou, mas eu gostei. mais uma bonito. Prova de uma pessoa empoderada pelo bolsonarismo que decide simplesmente sacar a arma porque acha que pode, não pode, e sair aí intimidando, quiçá jurando de morte, pessoas comuns, como se fosse a espada da vingança de algum... É aquela coisa, senhoras e senhoritas e criaturas menos afortunadas que escutam esse podcast, é proibido portar e transportar armas 24 horas antes e 24 horas depois de um pleito eleitoral, também conhecido como votação, caso você tenha um vocabulário meio curto, tá? Então, a filha de uma puta da Carla Zambelli, só por estar armada, já estava cometendo crime, tá? É, isso aí é para ser devidamente analisado e investigado, né? É. Tomara. Eu também acho que a situação tá completamente insana. Bom. Você falou, qual é o quadro da... Se o impensável acontecer, é o impensável continuar. Impensável já tá... piorar, né? Se já estamos vivendo uma situação que é caótica e difícil, sufocando em fake news, sufocando em situações bizarras, dia após dia, a tendência é só piorar. Eu quero deixar uma coisa aqui clara, desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu quero deixar uma coisa aqui clara. Em 195, 194 é esse agora, tá? Então, 194 episódios do Paranerdia, eu nunca discuti política, porque não é o foco do meu podcast. Mas, caralhos, não dá pra não falar. Tá? Deixa eu só botar um caso aqui, madame ou senhor, não sei, porque pelo nome não dá para saber, Kit44 está no chat do YouTube agora falando que a gravidade derrubou ela. É, essa foi a segunda cúmplice da agressão. É, mas ela nunca vai admitir porque para eles gravidade não existe. Né? Exato, lógico. É, né? Tem isso, né? Também tem isso. Tem isso. Mas assim, não querendo ser... excessivamente otimista, eu acho que a coisa está se encaminhando para a vitória do Lula nesse segundo turno. O que a gente tem que ser também é realista de dizer, não é porque ele ganhou que o mundo vai ficar cor-de-rosa e a gente vai começar calma, a andar entre pétalas de cerejeira. Calma. Porque o bolsonarismo veio e vai continuar. Sim, ele vai pegar, inclusive Lula ganhando, vai pegar um país destroçado. Um país esfarrapado. Tô aqui. Tá aqui, não parece que você não tô fala. Tô aqui. Ah, tá. Vamos lá. Pior cenário do mundo. Fez um congelamento de imagem aqui. A assim, imagem dele tá congelada. Achei que tinha sido outra vítima do... Vamos lá, próxima Jota. Próxima vez que você for congelar, tira a camisa antes, que é pra pelo menos a gente ficar olhando teus mamilos. Cala a boca, aí é polêmica. Vamos lá, futurologia. Pior cenário do mundo. Venceu o inominável. O que você acha que vai acontecer nos próximos 4 anos? A nossa inflação triplicar. É uma coisa que vai acontecer. Preço, né? O preço da subsistência no Brasil, que atinge as classes menos favorecidas, duplicar ou triplicar, como já vem acontecendo. O gráfico que demonstra o crescimento do custo de vida do brasileiro não para de crescer, ele é uma rampa. Uhum. Mas o meu medo é que daqui a 2 anos, o que hoje você compra com R$200, você precisa de pelo menos R$800 para comprar. Tá, isso no cenário tá pior, né? Você tá descrevendo o Brasil da época pré-Plano Real, né? Sim. Exato. E vou lhe dizer que nos últimos 2 anos tá igualzinho. É, né? Agora vamos lá. Reverte. Vamos dizer menos pior cenário possível, porque melhor desculpa não tem. Não tem melhor cenário. É o pior e o menos pior. Menos pior cenário possível. Ganhou Luiz Inácio Lula da Silva e a sua língua pleva. E aí, Donana, o que acontece nos próximos 4 anos? Olha, dizer que o homem vai ter um trabalho danado é... Não, sabe quem é que vai ter mais trabalho? Olha só. Vamos dizer... Ai, cara, esqueci a palavra que eu ia falar agora. Parabéns pro xadrez verbal, que foram eles que cunharam esse termo, tá? Sabe quem vai ter mais trabalho no governo Lula nos próximos 4 anos? O ministro de Relações Exteriores, que vai ter que ser nômade, porque ele vai ter que andar em tudo quanto é país do mundo dizendo, desculpa, tava doidão. Escuta, na verdade, eu acho que o trabalho dele nem é tanto esse, porque ele chegar e dizer, perdoe nosso país, porque quem sentou na cadeira era maluco, não precisa nem dizer, as pessoas vão bater no ombro dele e dizer, eu entendo, eu compreendo, estamos sabendo. Porque o comportamento do Brasil no exterior se tornou motivo de riso, ridículo. Né? Mais do que nunca, o ministro das Relações Exteriores vai ter que ser um poliglota, porque ele vai ter que pedir desculpa em 190 idiomas diferentes. Né? Mas eu acho que esse trabalho em si é relativamente fácil, porque é uma questão que, na verdade, vai ser costurada entre várias coisas. Você tem o presidente ser eleito, você começa a ter as ações que vão ser tomadas pelo governo, né? É uma questão de atitude, de ação. Se ele disser assim, vamos defender a Amazônia, mas continuar passando leis que fazem a boiada entrar no meio da floresta, falar e não fazer não adianta nada. Então as ações que o governo fizer vão fazer lá fora o olhar ser no sentido de tá, aceitamos as suas desculpas, vamos trabalhar junto. Eu acho até que, dependendo das atitudes que forem tomadas, a gente consegue até receber ajuda de fora, viu? Você viu que até os Vingadores estão se unindo no Twitter. Viu essa, pensador? Eleição, né? Os Vingadores no Twitter mandaram, tipo, fora Bolsonaro virtual, né? Não foi exatamente fora Bolsonaro, mas eles falaram... Votem em alguém que quer a democracia, que quer o ambiente. Então não é o Bolsonaro. Foda-se. Ontem, Alan Moore esfregou isso na cara de todo mundo. Hoje, o Neil Gaiman também fez a mesma coisa. Também. E o Mark Hamill. Também. Mas sabe que o Mark Hamill já é anti-Bolsonaro desde 2018, porra. O Mark Hamill é anti-Trump, anti-Bolsonaro, assim, desde bebezinho, desde quando ele era um padawan. Aí, deixa eu só perguntar uma coisa. O Kit 44, desculpa fazer a pergunta, mas você é o, a, e, ele, ilo, ilo, ela, isso? É que eu não sei dizer se é a, Kit, o, Kit e tal e coisa. Então, se você puder botar no chat, eu agradeço. Mas disse Kit 44 o seguinte, a área ambiental vai melhorar, até porque o ecocida vai sair, né? É, né? Não sabemos, né? Quer dizer, é tem sales... Voltar a emparelhar o Ibama, voltar a emparelhar o sistema todo, né? Só de reverter tá as coisas que o cara fez, a gente já ganha muito. Gente, a gente tá na situação do Tiririca. Pior que tá, não fica. Não, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção numa coisa que é assim. Lula ganhando, best case scenario, top. Uhum. Mas ele vai pegar, como eu tava falando com a Ana agora há pouco, um país esfrangalhado... Uhum. E ele tem um monte de deputados, senadores, etc., bolsonaristas prontos a tentarem vetar qualquer coisa que ele fizer. Então, assim, era isso no melhor caso possível, ele vai passar 4 anos tentando mover as coisas em prol de, talvez em outro mandato, que aí talvez também ele já esteja velho demais para conseguir ler à frente. Ele mesmo falou que não vai concorrer para reeleição. O cara vai estar com 80 braus, cara. É, rapidinho. O que daí imbica a gente em outro problema, que é o problema de quê? Geraldo Alckmin. Não é nem só isso, Ana, mas o problema que eu vejo é assim. Os capitalistas do alt-right, eles com um piscar de olhos, eles se reúnem e se apoiam mutuamente e não querem nem saber, porque eles visam uma coisa apenas, que é o lucro próprio e o lucro próprio deles, não é nem do país. Uhum. Agora, a dificuldade da esquerda brasileira em se unir e conseguir eleger 1, 2, quiçá 3 candidatos fortes o bastante para representarem para o povo o que Lula representa agora é talvez o maior desafio. Porque senão a gente vai ter 4 anos de atropelos tentando voltar o país a um mínimo satisfatório para a gente viver, e depois faz o quê? Quem vem? É o problema do quem vem depois, né? Eu não sei, é óbvio, né? Eu não sou especialista na área, não estudo isso, mas eu sinto que o brasileiro, ele tende a ser muito conservador em certas votações. A votação do Lula para presidente a primeira vez, para mim, foi meio surpreendente, porque ele fugia do comum, era quase como se fosse assim, ah, vamos dar uma chance, vamos testar esse barbudinho. Ele era o Sassamutema. Ele era o Sassamutema prometido. Ele não tinha um espaço anterior dentro do governo, né? Ele nunca tinha exercido cargo de executivo, nem de prefeito, nem de governador. Então, eu sinceramente, eu achei muito surpreendente a eleição dele na primeira vez, e fiquei mais surpresa ainda com o governo que ele fez. Porque tinham pintado que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai destruir o Brasil. E o Brasil continuou no trilho que já estava, um trilho buscando estabilidade, buscando, acho que mais do que progresso, qualquer coisa, buscando estabilidade, realmente, porque a gente viveu os anos da ditadura e pós-ditadura, os atropelos. E o Lula passou o primeiro governo, o segundo governo, a Dilma entrou, por quê? De novo, continuidade, conservadorismo. O povo tende a seguir essa votação nesse caminho. Eu até acredito que se não tivesse ocorrido o golpe lá em 2016, né, foi uma coisa muito armada para tirar a Dilma. A ideia era que o Temer entrasse e ou continuasse assim, continuidade em alguém ligado ao Temer. E aí, mas de novo... O Temer é muito cosplay de vampiro, então o pessoal não confia nos vampiros, são uma raça que as pessoas não confiam muito, sabe como é que é? Né? O Temer, ele não tem... Uma coisa que a gente, querendo ou não querendo, tem que admitir, o Lula tem muito, que é o jeito bom de conversar com as pessoas, né? Ele consegue, é um orador impecável. Ele consegue uma interlocução com várias pessoas diferentes, de vários níveis diferentes. E o Temer tem uma coisa meio empolada, meio fechada, né? Cara, uma coisa meio vampiro mesmo saindo, né? Tá. Essa ele é não a conseguiu fazer um diferença. Sucessor, olha essa só, que é a verdade. Olha só, e o Bolsonaro é outro que é incapaz de conversar. Olha só, essa, na minha opinião, é a principal diferença entre o Lula e o nominável. O Lula é popular. O inominável é populista. Como todo fascista. Extremamente populista. E o populista não sabe falar com o povo. Ele só sabe gritar, mandar e apontar dedo. Tá errado isso aí. O populista vive de existir um tá demônio para apontar e indicar. Assim, é o inimigo, Então tem que ter o inimigo. O inimigo é o comunismo, o inimigo é o... as agendas LGBT. Eu tô repetindo aqui tudo. Ideologia de gênero. Olha só, eu tô repetindo aqui tudo que a gente falou no Esquenta, tá, ouvintes? Então, vocês não viram isso no Esquenta, vão ver agora, tá? Eu tentei, eu juro, eu tentei assistir o debate da Globo na sexta-feira. Não deu! Eu não consegui passar do primeiro bloco, porque era o inominável começar a falar, cara, eu sentia engulho, eu sentia vontade de vomitar. E o filho da puta não me dava uma proposta de governo, não. Lula é vagabundo, Lula é ladrão, Lula roubou, Lula fez, Lula aconteceu. Caralho, a tua candidatura não é pro Lula, é pra você, seu filho de uma puta. É a atualização do meme. E o Lula? E o PT? É, meu filho acabou de lembrar que o Lula falou, quero ficar perto de tu, não. Sai perto de mim. Gente, e o direito de resposta que o Bonner exerceu pra si mesmo? Não, o direito de resposta do Bonner, cara, eu urrei de alegria, cara. Bonner, se vocês quiserem, joga no YouTube, lá no G1, lá do YouTube, vocês vão ver, é o direito de resposta do Bonner. É só procurar que você acha fácil. Mas não, o que ele quis dizer... Deles. Olha só, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no Twitter. Eu vou traduzir para uma linguagem mais popular o que o Bonner disse. O Bonner disse: querido inominável, eu não tiro as minhas informações do cu, que nem você, senhoria. Ponto. Porra. Eu devo apontar que eu passei esse vídeo para minha mãe e falei a sua versão. Ela olhou bem para mim e falou assim, o Bonner não usou essas palavras. Assim, não em, somente em pensamento, né, mãe? Não, aqui... O Bonner em rede nacional não falaria desse jeito. Tradução. Eu estava traduzindo as falas do Bonner para um linguajar, vamos dizer, mais popular, entendeu? Com um linguajar com mais coloquial, entendeu? Mas você pode ter certeza que era aquilo ali que ele estava pensando quando falou, cara. Cara, só respondendo a você, cara, como a gente falou lá na esquenta, eu tenho problemas profundos, uma ojeriza muito grande, sequer ouvir um fonema pronunciado pelo Pedonazzi. Então, assim, não consegui assistir o debate, não consigo, realmente não consigo. Eu li o resumo no dia seguinte, que para mim já bastou e foi ótimo. Assim como eu soube que logo depois do debate, ele foi para uma coletiva de imprensa, onde ele jogou uma mentira, tal como você falou, tirada do cu. E o jornalista falou, isso é mentira, e ele ficou putinho, teve um ataque de pelancas. Deu um piti memorável. Não, tem dois momentos... Tem dois momentos ótimos nessa coletiva de imprensa pós-debate. Primeiro, uma repórter portuguesa fez uma pergunta quanto à proposta do governo Bolsonaro para relações exteriores. É o Bolsonaro, eu não estou entendendo você, tá ok? Porque eu não falo nem espanhol e nem portunhol, tá ok? Ai, puta que eu estou sentindo dor. Que o pariu! Porra! Aí... O que ele não gostou, que fez ele cair fora, é que... Ah, mas e sobre a história do Roberto Jefferson? O senhor tem alguma opinião a respeito disso? Não, não sei quem é Roberto Jefferson, nunca ouvi falar de Roberto Jefferson. Mas isso é mentira, a gente conhece, só conhece Roberto Jefferson, o senhor já teve no país... Ah, não quero uma porra nenhuma não, vai te fuder, quero sair mais não, vai embora, tchau. Vou fazer o quê? Não deveria ter assistido. Vou falar o quê? Numa criatura dessas, cara. Chega desse papo. É pauta livre, eu sei, é pauta que pariu, mas Eu só queria concluir com um negócio rapidinho, assim. Conclui, por favor, conclua, bem seus pitacos, assim. Deputado, engenheiro, prostituto. Só prostituto, os outros dois não. Merda. Tenha respeito pela minha biografia, só prostituto. Aliás, prostituto não, taxi boy. Ok. Oba! Eu não sou doutor em política, nem nacional, nem exterior, para saber isso, mas no meu jeito de ver... Nem brasileiro tu é, né? Nem brasileiro eu sou. Mas eu acredito assim, o cargo exercido pelo jagunço ali, pelo estrume ali no executivo, é o cargo mais importante do país. Concordam? Sim, assim, a quantidade de milhões e milhares de vidas que dependem das decisões do Pedonazzi são muito grandes. Então, assim, a responsabilidade, não importa quem votou para ele estar ali, é dele, de tudo que ele fizer. Só que nós tivemos 4 anos de tragédia após tragédia, entre elas pandemia, eu tô com Covid, eu tô com falta de ar, e o caralho é 4. E não houve um imbecil que vem Rodrigo Maia... Falar, não, eu vou votar em Lula. Quando ficou sentado em uma porrada de pedidos de impeachment o tempo inteiro, não fez nada. Quando isso devia ter rolado logo nos 3 primeiros meses que ele já estava fazendo merda. Talvez seja esse descaso de deixar esse cara continuar no cargo até hoje. Talvez seja até mais imputável de pena do que ele, cara. Porque ele é um imbecil, ele é uma arma solta broxa, mas uma arma solta atirando para todos os lados para lucro próprio dele e da família miliciana dele. Mas todo mundo que deixou ele chegar lá e continuar nisso, cara, eu acho que é, se não tanto quanto, mais culpado do que ele. Maluco, depois das eleições de 2022, não vai mais existir crime eleitoral, cara. Depois de tudo que o Bolsonaro fez e não foi punido em nada do que ele fez, não vai ter um Cristo que consiga fazer alguma coisa pior do que fez o Bolsonaro, cara. Puta que me pariu. Porque é basicamente isso. Era outra coisa que a gente estava falando, acho que a Aninha nem tinha chegado na conversa ainda, nem tinha entrado no estúdio do Paranerd ainda. Que é assim, todas as merdas feitas por Bolsonaro e seu clã de milicianos, é assim, eu vou esticar um pouquinho a corda de até onde eu posso ir, e passa um passo depois. Opa, não aconteceu nada. Igual cadeia de dominó, o próximo imbecil vai esticar isso ainda mais um pouquinho e dar mais um passo adiante. Então a gente teve Roberto Jefferson fazendo aquela estupidez de atirar em policiais federais e não ter tomado um tiro em retorno, que ele devia ter sido metralhado até o cu dele se transformar numa almôndega pisada no chão. Depois nós tivemos o negócio lá de Paraisópolis com o Tarcísio, a equipe dele matando um jovem desarmado, e também até agora não aconteceu nada, que a candidatura dele devia ter sido impugnada já. E hoje nós temos a Carla Zambelli calamidade puxando uma de Velho Oeste para cima de uma pessoa desarmada. Falando da Carla Zambelli, eu recebi agora um tweet mostrando a foto da Carla Zambelli demorando para entrar na padoca com a arma, e falando: Carla Zambelli stalkeando com ping alto. Por isso que ela demorou para entrar. Ah, a gente tem que rir para não chorar, viu? Aí mais uma da Kitty. Uma coisa... Agora eu sei que é uma menina, porque ela falou assim: sim, também tenho asco desse homem, pois segundo ele, sou uma franqueada. Ana Kitty, muito prazer pela sua presença aqui no chat do YouTube, tá? Então tá, bora falar de outra coisa, né? Porque puta que pariu, né? Chega, não aguento, já vai ter que amanhã votar e tomara que nada dê merda amanhã, foda-se. Puxa um assunto menos doloroso do que o pedonazio, cara, vamos falar de câncer nos testículos, vamos votar, por exemplo. Né? Vamos falar de um assunto, menos tenebroso, menos horrível, Halloween. É um assunto muito mais alegre, festivo e bonito do que essa situação que a gente tá aqui no Brasil, cara. E por falar em Halloween, saiu o Cômicos Enquadrados de Halloween lá no Teatro do Cômico. Ah, Vera Nice. Fizemos um quadrinhos de terror, né? Isso. Isso, então, muito bom. Com a participação do Feed King. Vocês falaram pra Feed caralho King da porra do Contos da Cripta, né? Aí só esqueceram de contar que era o Guardião da Cripta, a Velha Bruxa e o Guardião da Câmara, que era o terceiro filho da puta. O Guardião da Câmara. Que era o cara que parecia o Zacarias. Porra do bonequinho do... Não, achei o bonequinho era feio pra caralho, cara. Não, o Guardião da Câmara era a porra do Zacarias, cara. Era careca e beiçudo, cara. Puta que pariu. Oh, mano, já que estão falando de histórias de terror, eu vou fazer uma recomendação. Momento de recomendação. Temos produção nacional, né? Very nice. Nas mãos de Germana Viana e Companhia Limitada e de excelente qualidade. Né? Que é o Gibi de Menininha, que são histórias de terror. Não se deixe enganar pelo nome, tá? O Gibi de Menininha, você vai encontrar tudo aquilo que você acha que não tem relação com menininhas. Então, se você gosta de história de terror, corre atrás. Eu até falei pra Germana, assim, a gente tem essa coisa maravilhosa, né? Essa chance de poder encontrar os artistas. E eu cheguei a falar pra ela... Ah, eu não quero comprar, porque eu não gosto de história de terror. Eu vou fazer uma força, só porque é trabalho de menino. Acho que vocês merecem ter esse tipo de apoio, né? Não me deu pesadelo, então eu acho que dá pra encarar, viu? Agora, óbvio, se vocês gostam de histórias que dão pesadelos, procura das artistas que vocês vão encontrar coisa também. Ah, eu adoro. Adoro. Tem uma coisa... A gente já tá vivendo um pesadelo com esse país, então história de pesadelo é até conto de niná. Ô, Pensudo... Vou falar pra vocês. Recomenda alguma coisa aí pro Halloween. Então tá. Vocês querem pesadelo, vocês querem medo, gelo na espinha, cu piscando. O que quer que vocês façam, antes ou depois da meia-noite, numa encruzilhada ou não, o que vocês não devem fazer neste Halloween é assistir esta caralha de filme chamada O Meme do Mal. Porque vocês vão... Cara, assim, isso aí, ele é um filme de terror ao inverso, porque tentaram fazer um filme de terror sério, e o filme é tão estupidamente ruim que ele consegue te fazer sentir desespero, asco e nojo, não pela história do filme, mas pelo como o filme é feito em si. Basicamente, é a história do... Vocês lembram da Momo, do... Meme da Momo, a mulher pássaro. Aquela boneca distorcida. Claro, pois é, alguém, algum estupício em Hollywood, resolveu ter a ideia assim, e se a gente transformar a Momo num filme de terror? Já transformaram sim o Puff num filme de terror? Pra transformar a Momo é um puro. Então, Meme do Mal é a história de uma família extremamente controladora que tenta, de qualquer maneira, impedir seus filhos de usar a internet como se aquilo fosse o diabo na Terra. E, não, estão errados. E esse bicho aí, esse meme do mal, essa Momo mal feita, se alimenta dos desejos dos pais por privarem os filhos de comunicação online para aterrorizar as crianças. Detalhe, ele não consegue, parece uma máscara de bate-bola extremamente mal feita. Ninguém morre no filme, apesar de você assistindo o filme ter vários momentos em que você quer se matar. Que é uma merda. Ninguém morre no filme na tela. Tranquilamente, assim, de longe. Vocês acharam a Annabelle ruim, cara? Possivelmente o pior filme da década. Não assistam, é muito ruim. Não é. Não é porque não, você cara. Tem que esperar a minha opa. Indicação. Calma, calma. Please do. Primeiro, antes da minha indicação, a Kit 44, ela disse franqueada naquela frase, mas ela quis dizer fraquejada, que é o jeito como o Inominável fala crianças que nasceram fora do planejado, né? Vamos lá. Não, são crianças de sexo feminino. Ah, entendi. Também. O Feed Kenga, recomenda. Ah, eu vou voltar para HQ, né? Batendo bola aí com a Ana. É, eu quero indicar um HQ nacional desenhada pelo Flávio Colim, chamada A Mulher de Aba no Rastro de Lampião. Ora, é uma história de terror e vingança, né? Ricamente desenhada pelo Flávio Colim, onde uma mulher possuída pelo capeta sai pelo Nordeste em busca de Lampião para vingar ele por uma chacina que ele teria cometido em sua família. Bem legal. Agora, explica para eles como ela exerce essa vingança, por favor. Não é spoiler, porque isso aí acontece na primeira página, certo? A mulher se aproxima de uma caravana de cangaceiros lá, de um bando, e aí ela vem com aquele bornal prateado, todo bonito, brilhante. Os caras tentam possuí-la, né? Porque estão no cangaço, no meio do mato, no meio da caatinga há muito tempo. E aí ela pega, simplesmente abre o bornal, se transforma no capeta e ela fica meio abaixadinha, né? E aí ela exibe um priquito para todos e fala: quem olhar no meu priquito tá amaldiçoado. Ou seja, é um caso de Shrek aí, carnívoro. Ou seja, tipo, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: ela primeiro exibe aquela coisa e fala assim, quem olhar pra aqui vai ser consumido pelo meu candeeiro. Aí pronto. Começa. Ô, pensador, você sabe, né? A vagina dentada. Oh, sim, com certeza. Oh, sim. Enquanto ele falava isso, ele falou dessa história lá lá no Cômicos Enquadrados que a gente gravou, eu só ficava lembrando do filme do Ojuara, O Homem que Desafiou o Diabo, cara. Então tá, minha recomendação agora. Vai, duas, castiga. Vai. Duas. Primeira, um filme bom, tá? O Estranho Mundo de Jack, do Howard Dawn, que é baseado nas histórias do Tim Burton. É um stop motion maravilhoso com a história do Jack Esqueleto, que é o rei do Halloween, mas ele queria saber como é que era o Natal, tal coisa. Eu amo de paixão esse filme. Então essa é a recomendação boa. Agora, a recomendação divertida, né? O pensador falou que o Meme do Mal era o filme pior da década, né? É que não sei se ele já ouviu falar de uma coisa chamada O Incrível Bulk! Ah, velho, não só já sei, porque eu acho que talvez eu tenha apresentado esse você, né? Né? Que é simplesmente um Incrível Hulk roxo, parecendo Shrek, daquelas animações de Shrek de estimação, saca? Aquele Shrek vagabundo, animação de clipart. E o pior é que o filme inteiro é tela verde, com cenário feito no Paint e com animação de clip art, de galeria de clip art como personagens, cara. Puta que pariu de filme merda! Não, mas eu falei que o meu era o pior da década. O teu talvez seja o pior da história humana. Mas pelo menos nesse filme, vocês aí, ouvintes do Paranerd, vocês vão entender melhor do que Michael Jackson como atores conseguem fazer um passo lindo em que eles fingem estar correndo sem sair do lugar. Porque a tela verde era pequena, eles não podiam realmente se deslocar, então eles faziam a corridinha assim, mas eles não davam passos de verdade, eles só levantavam. Isso, só levantava as perninhas. Não... Só pra te dar um de informação, eu tô sentado, tá? Exatamente isso. O pensador louco, por um acaso, você teve chance de ver os episódios da série clássica de Doctor Who? Sim. Tu sabe que o estúdio era assim, né? Sim. Era um ovinho de codorna, né? Mas pelo menos eles ficavam andando em círculo pra enganar que aquilo tava uma caminhada longa. Eles não ficavam caminhando no mesmo lugar. Não, mas tinha um pouquinho mais de classe. Mulher. Não, vai por mim. Vai por mim, Ana. É muito ruim. O povo anda assim, ó. Isso, e anda levantando as pernas. Não é andando, é como se estivesse fazendo jogging. Entendeu? Quando estiver fazendo aeróbica. É o povo correndo na porra do incrível público. Ele falou certinho, jogging. Imagina, sabe aquele pessoal que sai pra correr na rua e quando chega num semáforo sinal, vermelho... Fica parado fazendo... Parado, eles fazem isso o tempo inteiro pra correr. É. Quando param na barraca de cachorro quente pra esperar o pedido. É, por aí. Não, precisa gastar umas calorias com o meu cachorro quente. Não, faz sentido. A minha nutricionista deve apoiar isso. Falando em situações de jogging, né, de correr na rua e tal e coisa, vocês viram a situação do povo que tava num bar, meia dúzia de candango tava fazendo corrida e o povo achou que era arrastão, todo mundo saiu correndo. Era povo de crossfit, o povo, né, é arrastão, todo mundo saiu correndo. O único que não saiu era o gordinho. Porra. Agora tu conhece aquela frase, né? A gente não corre. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Pois é, né? Ali alguém viu assim, o pessoal correndo, falou assim, não, correndo só pode ser coisa errada, então correram junto. Ô, pensador, tem uma certa pessoa chamada Ana Ferreira, não sei se você conhece. Também conhecida como Lady Sif. É, dona Lady Sif, ela falou que essa história foi em Recife. E que ela quase morreu de rir com essa história do crossfit. Recife não. Crossfit Recife arrastão. Não. Hell Sif. Hell Sif. Tá bom. Você quer falar de Hell Sif? Então. Você quer falar de Hell Sif na frente do morador do Rio de Janeiro, né? Pois é. Só que assim, ele mora no Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro, só que lá em Hell Sif tem a Lady Sif, que também é uma demônia. Claro que é, nossa demônia. Tá bom, então. Beleza, então. Bem-vindo, você falou inclusive, em filme aí, tá, Sif? Te amo. Você falou em filme de terror, Nerdmaster, você viu Corrente do Mal, não? Eu vi, gostei bastante. É bom. É bom, mas é aquele negócio. Me pergunta coisa de filme de terror, que eu não sou afeito a essa porra desse filme. É uma parábola dos DST, eu gostei bastante do filme. É porque é um filme, assim, na mesma pegada do Premonição, né? Que a maldição vai passando de pessoa pra pessoa, mas nesse caso, através do sexo. Não, mas a grande pegada do filme não é nem... popular pra poder mandar adiante. É, mas não é nem a parábola, tudo bem. Você pode citar aí o Ringu japonês, ou o The Ring ali, que você tem que copiar a fita e passar adiante. O legal do Corrente do Mal não é nem isso. É que em qualquer lugar que você esteja, em algum momento, alguém que pode ter aparência completamente normal, que pode ser uma velhinha com carrinho de feira, ou pode ser um corredor de maratona, alguém vai chegar andando, e essa pessoa, entre todas as demais, está vindo na tua direção. E se ela te encostar, acabou pra você. E você vive a tua vida inteira sem saber quem está vindo, que qualquer pessoa andando na tua direção pode ser. É um filmaço, gosto bastante. A Sif falou pra você, ô Fid Kenga, que ela ficou feliz com esse elogio de chamar ela de demônia. Tá? Pô, mas ela é a nossa demônia. E por falar nisso, então, ela tá no Água de Moringa lá, né, na gravação. Olha aí. Do mês que vem, ó. Uhum. Ah, falando em gravações, falando em Paranerdia, né? Por acaso é onde a gente tá, inclusive. É, né? Não sei se os ouvintes chegaram a perceber que durante essas últimas duas semanas o site do Paranerdia estava meio zoado, né? Hora parava, hora voltava, tal e coisa. É que a gente estava migrando de servidor, porque graças aos deuses da podosfera e graças a vocês, ouvintes, o Paranerdia não comporta mais o tamanho dele no servidor classe P que eu pagava no HostGator, entendeu? Se você não entendeu o que isso quer dizer, ouvinte, só imagina o Nerdmaster tentando usar uma cueca de 2 anos atrás. É a mesma coisa. Pior, seu filho da puta. Que é o contrário. 2 anos atrás eu vestia cuecas maiores, eu emagreci. Seu filho da puta. Duvido, mostra a cuequinha. Tomar no teu cu, seu outro filho da puta. Você tem, então, cara? Tá. Cuequinha de então, Star Wars, cara, com o Jabba the Hutt estampado no bumbum? Tá, deixa eu terminar de explicar pros ouvintes. Dupla de filhos da puta. Tá bom. Então, a gente tem que sair de um servidor P, que era um servidor pequeno. Aí eles me ofereceram um servidor M e um servidor Turbo. Aí eu falei... Ah, mas eu estou precisando de um espaço X por conta do tamanho dos arquivos e do download dos episódios, tal coisa. Ah, não, então vai ter que ser o Turbo. Então tá bom, vai ter que ser o Turbo. Então a gente agora está no Turbo. Então, isso graças a vocês, dizer... ouvintes, tá? Principalmente vocês, queridos mecenas, que é por conta da graninha que vocês deixam pingar os caraminguados lá, que a gente conseguiu juntar graninha para pagar o servidor. E eu vou deixar logo aqui na gravação, e Jorge, não corta essa parte, tá? Estou te proibindo de cortar essa parte. Eu quero agradecer aqui publicamente dona Ana Lúcia Letier, seu Pensador Louco e o seu Feed Kenga, porque eles me ajudaram financeiramente a pagar o servidor. Tá? Então, por conta desses queridos amigos que eu tenho aqui, e mais o Jorge Farifalco, e mais a Sarsara, e mais o HQ Man, e o filho da puta do Wallace, não, porque eu não gosto dele. Então, graças a esses putos, e mais a galera do mecenato, sim, eu tenho que agradecer muito aos nossos mecenas, que a gente conseguiu não só trocar, renovar o servidor, mas tivemos que trocar o servidor, e é literalmente, Jorge, o Jota está aqui, inclusive, para não me deixar mentir, os três que estão aqui podem corroborar, que foi para mais do dobro do valor que eu pagava antes. Querendo. Querendo. Né? Agora, assim, é correto dizer que o Paranerd agora é igual o Nerdmaster, né? Se tornou fisicamente o maior ponto de referência da podosfera brasileira. Ai, a maldade. Peraí. Fazer que nem o Lula agora. Eu vou falar aqui na câmera, tá? Ó, aqui, ó, pertinho da câmera aqui, ó. Esconde um dedinho. Vai tomar no olho do teu cu. Tá? Faz que nem o Lula, faz assim. Estuquinha, ó, eu vou fazer diferente. Peraí. Só pra ficar mais pessoal a brincadeira. Pensador, só um instantinho, já te devolvo, tá? Peraí, rapidinho. Ana também, eu já te devolvo já. Peraí, pronto. Agora estamos só nós dois. Tá? Ai, que merda. Eu e tu, tá? Pra quem não tá entendendo, na chamada eu tirei o Pensador e a Ana, botei só eu e o Jota. Jota, vá tomar no meio do olho do seu cu. Tá? Eu tô anotando o endereço certinho que você tá me passando aí. Já tá puta. www. O endereço tá bem detalhado. Aí eu não erro, nem querendo. Se Jorge for esperto, ele vai botar aquela musiquinha do vai tomar no cu. Você sabe que você acabou de ganhar um não, né? Não! Você acabou de ganhar um não, né? Não. O Jorge não faz nada que a gente pede na porra. Eu que sou o dono da porra do podcast, peço pra ele botar aquele negócio do vai dar merda, que era engraçado. O cara me botou, não! Então tá bom, não! Ô Nerdmaster, né, então só pra irritar um pouquinho o Jorge, vamos falar de Dr. Who? Bora! Opa! Não, é só pra deixar registrado, né, que essa semana teve episódio de regeneração. passou no domingo. Eu consegui milagrosamente chegar na quarta-feira, meu aniversário, sem ter spoilers gigantescos, só alguns, pouquinhos de spoilers. Mas que temporada é essa que tá passando, lançando agora? Terminou. A gente não fala assim por número, meu. Somos rúvias, a gente é diferente. Essa foi a última temporada da 13ª Doctor. A Doctor okay. Número 3. E ela regenerou que fez um trabalho quem? Maravilhoso. Donana! E ela regenerou pra quem? Pra quem? Pra quem? Não, peraí. Primeiro eu tenho que dizer. Como eu já esperava, eu fiquei aos prantos, chorando. Minha mãe depois ficou me olhando aqui, dizendo: Ana, você tá chorando por quê? Você tá vendo coisa triste por quê? E não tem como explicar. Porque é muito triste dizer adeus, mas ao mesmo tempo foi tão bonito. Uma coisa tão bonita, tão linda. A vontade que eu tenho de pegar 13 e ficar apertando, assim, dando um abraço, botando num potinho. Ana, né? Tá. Mas... aproveita. Chega. Aproveita amanhã pra e aperta 13 bastante, né? Que ela regenerou. Ana Lúcia Littier. Ela regenerou pro David Tennant. Ou seja, oficialmente 10, agora também é 14. É o 10-14. É o 10-14. Eu tenho sentimentos conflitantes quanto a isso. É o 1014. Eu também tô achando estranho, porque eu achei que ia ser tipo alguma coisa mundo paralelo, tal, que a gente ia ter a chance de ver logo de cara o chute Gatua. E não. Mereceu bem um Wata? What? É. Caiu bem. Além de toda a zoação, né? Quer dizer, ele regenerou já com roupa própria. E eu falei, mas isso é a cara do décimo fazer isso. Ele não ia regenerar nas roupas da 13. Ele regenerou nas roupas do 9, mas não regenera nas roupas da 13. Me rendeu uma piada boa da Georgia, que postou uma foto dela com o marido, né? Dizendo assim, filha do quinto, esposa do décimo, namorada do décimo, esposa do 14º. Ah, se bobear, ela é mãe do 17º, 18º, né? Porque... Não sei. O futuro, tudo... Ela é mãe do Wilfred, né? Ela é mãe do Ty, que tava agora há pouco no House of Dragons. Tá? Ela é mãe da Olivia. Eu tô apostando, sabe o que? Aqui, deixa registrado na internet, minha teoria é doida. Eu ainda acho que a Olivia vai ser o Master. Será, né? É possível. Pra quebrar o ritmo, né? Da família do Dr. Doctor, tem que ter um de Master. Já que a senhora... Já que tu falou em House of Dragons, e o seu Doctor que tá lá? O que é que tu tá achando dele? Matt Smith! Eu vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, Matt Smith passou o aniversário dele dia 28 em Galápagos. E por um acaso, pobre. A Karen Gillan e o Arthur Darvill também estavam lá. Óbvio. Sim, tá? Do nada. Tá? Os três estão em Galápagos. Eu recebi um vídeo aqui com um compilado de cenas do Matt Smith em House of Dragons, que só as olhadas e as caras e bocas dele. Cara, eu devo ser o talvez Matt a única Smith, pessoa que olha eu só, prefiro. Rapidinho, Nerdmaster. Eu prefiro o Matt Smith fazendo não Doctor Who do que ele fazendo o Doctor Who. Porque ele tem a cara e uns olhares tão sinistros quando ele não é o doutor e outros papéis. E quando ele fazia isso no doutor, com aquela personalidade avoada, bobalhona que ele tinha, nunca casou bem demais assim pra mim. Então eu acho ele melhor em outros papéis do que... Eu acho ele um bom ator. Eu gostei da pegada dele, da interpretação dele do doutor. Mas eu acho ele melhor não sendo o doutor. E eu vou te contar um negócio. O Matt Smith tá ficando especialista em fazer príncipe consorte, né? Mesmo que seja meio azarado, né? Apesar de que no caso do House of Dragons ele tá mais pra príncipe com azar, né? Do que com sorte, muito... né? mas só pra falar, eu não assisti nenhum episódio do House of Dragons. Eu tô devendo. Shame! Pelo menos os Anéis do Poder. Tá? Shame. Eu ando tão sem tempo que eu só assisti até os três primeiros de cada uma das duas. Desculpa. Não Quais consegui. Duas? House of Dragons e do Anéis do Poder. Ah, é, tá. Eu só assisti os três. Eu só assisti três também, três vezes cada temporada. Eu só vi três vezes cada e, um. E vou falar a real pra vocês, eu já disse isso lá nos grupos e tudo mais. Eu só comecei a assistir House of Dragon porque tinha a Millie Alcock, porque eu já gostava do trabalho dela quando ela fazia Upright, que é uma série troucadérrima australiana que ela fazia, viu? Que ela manda bem pra cacete com a atriz. Ela aquela, é muito boa. Aquela mulher arrasa, cara. Ela manda muito bem. Gente, ela me deu vontade de comprar um Funko da princesa. Cara, mas na boa, procurem... Não. Peraí. Nunca precisa como de desculpa, se precisasse, né, de muita coisa pra você comprar um Funko, né, Donana? Eu acho que só precisa... Não, só precisa respirar perto de você pra tu comprar um Funko, né, Donana? O último que eu peguei foi o Geralt de Rivia, né? Baseado no The Witcher, na série. Uhum. Que, aliás, vocês viram que a fofoca do dia hoje é que o Henry Cavill disse que vai encerrar essa última temporada e vai abrir mão do papel, que vai ficar com Liam Hemsworth, também conhecido como irmão do Thor. Irmão do Thor. Que não é ruim. Não é ruim. A peruca por peruca, deixa pra lá, né? Não, mas ele tem um tipo físico também parrudo. Também. Então... E ele é mais jovem, né? É, eu acho que Dona ele tem Cif, menos zoeiro, né? Notícias urgentes de Madame Dona Cif. Como Damon, ele arrasou, mas eu gosto dele como Doc. É tão fofinho. Como Damon, ele tem que raspar aquela sobrancelha dele todo dia de manhã, logo cedo. Acorda. Não, ele não precisa. As sobrancelhas dele são assim mesmo. Aquele já ali, ele mesmo. Tu acha já mesmo que ele se dá o trabalho já da minha avó. Ô, Biruta, tu acha mesmo que ele se dá o trabalho de raspar aquela porra? Aquilo ali é da cara dele mesmo, maluco. Cara, até zoaram com isso na despedida dele de Doctor. Né? Assim você não tem sobrancelha. Não, a galera fez uma vaquinha. Let's buy eyebrows for Matt Smith. São duas coisas que o povo enche o saco do Matt Smith. Não ter sobrancelha e ser queixudo. Pois é, cara. Ser queixudo. Aquilo afunda o Titanic. Né? De novo. Segundo que ele se queixa muito por isso. Né? Segundo o nosso querido Andrew Martin, seria o queixo que consegue ele afundar o Titanic. Ele se queixa muito. Ele se queixa muito. Puta que me pariu. Ele podia ir pra queixadar, né? Pois é. Agora... Esticando. Ele pegou no corinho e sai puxando, velho. Só pra fechar o meu assunto de Doctor Who, essa semana eles divulgaram que no ano que vem ela vai. A série, né, vai estar sendo exibida na Disney Plus. Sim. Né? E acho que no dia seguinte veio a público também de que não é só uma questão de divulgação. A Disney ela vai ter um pouco de parceria para produção. O que leia-se, BBC nunca virá. Tanto dinheiro, nunca terá tanto dinheiro na mão para produzir o episódio. Finalmente, efeitos visuais decentes! Uhul! Então vamos esperar para ver se isso já se reflete no especial de 60 anos do ano que vem, que a gente vai ficar agora um ano esperando, né? Peraí. Apesar do que, se for efeito visual no estilo CGI da She-Hulk, né? Esquece! Não me atrapalhou. Eu gostei da série. Falo pra todo mundo, gostei da série, exceto pelo final. Eu não gostei do final da série, da temporada, quero dizer, mas gostei muito da série, me diverti pra cacete. Eu acho assim. Olha, para, calma. Vai virar para Nerdia. Eita! Spoiler. Vai fazer um Paranerd de She-Hulk. Tu acha que eu vou perder chance de fazer um Paranerd da minha personagem de quadrinho favorita? Foder, e com certeza, mano, vai ter o HQ Man lá. Eita, mas... Jura? Mas eu... Juro. Peraí, a Incrível Hulk é a tua personagem favorita? A Mulher Hulk é a minha personagem favorita, principalmente na fase do John Byrne. Incrível. Eu achava que era Lord Fanny, aquela travesti brasileira dos Invisíveis. Que? Eu gosto dela pra casa. Tá, então vá, então, aproveita e vá te fuder. Porra. Cara nervoso. Tomar no teu cu. Uai, com essa personagem dá pra ir mesmo. A Cif falou que ele ia sair, estou desconsolada, desejo toda a sorte no mundo pro Cavill. E aí eu acho que ela tá falando agora sobre o Matt Smith, ele não é bonito, é sexy.